E me levaste à terra de Shakespeare, para que me vissem caminhar por seus verdes prados. Lá conversei com seus filósofos e expliquei que o ateísmo também é cristão. Se agirmos sem intrigas e sem crueldade, por fim pediram-me que definisse Deus. Publicaram meus comentários filosóficos, forjados em anos de estudos, a crise do ateísmo e para enciclopédia publicada em Oxford. A definição de Deus. Por ti fui honesto e sincero, por ti sofri perseguição e assédio, desprezo, humilhações familiares, um divórcio propiciado por políticos franceses. Hoje te canto e te agradeço, mãe, por teres me protegido ao longo dos meus passos. Enquanto te escrevo, aparece na minha tela: vamos te matar, e temo por eles. Quem sob tua proteção teme ameaças? Pois como cantou François Villon, és a imperatriz de céus primorosos e destas nossas planícies infernais. Teu é o destino de cada ser humano, teu o cuidado deste mundo. Teus os pássaros e as feras, teus os filhos, teu o fim do sofrimento e da pandemia. Pois em teu regaço Deus encontra consolo, e é por ti que Jesus e eu somos um. Sofri perseguição e assédio, desprezo, humilhações familiares, um divórcio propiciado por políticos franceses. Hoje te canto e te agradeço, mãe, por teres me protegido ao longo dos meus passos. Enquanto te escrevo, aparece na minha tela: vamos te matar, e temo por eles. Quem sob tua proteção teme ameaças? Pois como cantou François Villon, és a imperatriz de céus primorosos e destas nossas planícies infernais. Teu é o destino de cada ser humano, teu o cuidado deste mundo. Teus os pássaros e as feras, teus os filhos, teu o fim do sofrimento e da pandemia. Pois em teu regaço Deus encontra consolo, e é por ti que Jesus e eu somos um.